como se chamava, Vanessa? Por nome mesmo, não sei. Cidade? Sim. Cidade, é porque não. E a Trinidad? Ah, Trinidad é o nome. Sim. Da sua cidade, sim, eu me lembro. De Trinidad. Pero da esta outra vez, a parteira, eu não me lembro o nome. Curruxa, Curruxa. Ah, foi a que ele fez o parto? Sim, foi que me fez o parto na mãe. Assim como alguma obrigação, sim. Como ela foi a parteira de algo assim, não tem? Sim. Bom, quando ela fazia ano, né, nós ia ali, passava com ela ali, para agradecer, que por ela nós estava em cima da terra. Até cortou o umbigo, que te banhou. E era uma viejita bonita, era muito calma.